boa noite. A informação que eu vou trazer aqui hoje, ela é muito importante para os médiuns, principalmente para os médiuns. É claro que é importante para todos, mas ela é importante principalmente para médiuns. E lembrando que eu não tenho todo o conhecimento da mediunidade, nem do universo, mas o pouquinho que a gente vai falar já vai ajudar bastante gente que possa vir a não ter esses conhecimentos. Tá? Então, eu acredito que nós vamos ajudar muitas pessoas hoje. Né? Nós vamos falar um pouco sobre mediunidade. Tá? Eu vou falar em partes, vou falar devagar, de uma forma que as pessoas possam entender da melhor forma possível. Eu vou falar sobre uma situação que os médiuns têm muito medo, que é o animismo, tá? E eu vou falar de uma forma que vai ajudar os médiuns a erradicar esse medo do animismo de uma vez por todas, tá? Porque ele é necessário. Sem o animismo não dá para fazer nada, ele faz parte, tá? Tem que ter animismo, tá? O animismo, ele é a manifestação do espírito do próprio médium. Ou seja, é o próprio médium falando. Tá? No animismo, ali o médium não está canalizado, não está incorporado, não está sendo intuído e nem inspirado. É ele próprio que está falando. Tá? Ele traz ali os seus próprios conhecimentos, ele traz ali as suas opiniões com relação às coisas, qualquer tipo de situação, as suas opiniões, o seu jeito de pensar, as suas emoções, o seu jeito de ser, né? A sua personalidade, né? Ou seja, é a própria pessoa. Então, todos nós somos anímicos, todos os seres humanos são anímicos, né? Então, o que que acontece? O animismo não é uma mentira, tá? Quando um médium incorpora ou canaliza, tem um espírito desencarnado ali com ele, não tem? Tá? Às vezes acontece de um médium dizer que está incorporado, está canalizado e não tem espírito nenhum. Não tem espírito nenhum, nem canalizado, nem incorporado com ele. Assim como também acontece de um médium não estar incorporado e nem canalizado, mas ele pode dizer assim: olha, tem um espírito que está aqui me intuindo na minha mente, é um Exu, e ele está dizendo que ele quer incorporar em mim para trazer uma mensagem. O que que pode acontecer com relação a isso? Pode ser que não tenha espírito nenhum intuindo a pessoa. Ela acha que tem um espírito intuindo e não tem espírito nenhum. E aí, só que ela tem a convicção de que tem um espírito ali. Então ela diz que o espírito quer incorporar. E aí ela tem tanta convicção de que o espírito está ali, que quer incorporar ou canalizar nela, ou se manifestar através da psicofonia, que ela vai lá, ela se prepara, ela fecha os olhos e ela tem todos os trejeitos de um Exu. Ela dá aquela gargalhada, ela até muda a voz e começa a falar e trazer uma mensagem. Não tem espírito nenhum, nem incorporado, nem canalizado, nem inspirando e nem intuindo, nem acoplado auricamente, nada disso. Mas esse médium, ele não tem a intenção de enganar ninguém. Ele não tem essa intenção de enganar, porque na cabeça dele tem um espírito realmente. Então não é uma mistificação, é um animismo. Ele não tem a intenção de enganar, tá? Agora, se o médium estiver incorporado ou canalizado, também tem animismo. Também tem. Principalmente nos dias de hoje, que a espiritualidade está trabalhando com os médiuns, usando os médiuns como instrumentos, como aparelhos mediúnicos, de forma consciente. Consciente, ou seja, quando o espírito incorpora ou canaliza, o médium não perde a consciência, não acontece aquilo que acontecia antigamente do espírito incorporar, falar uma hora, meia hora, 20 minutos, 2 horas, e depois, quando acaba, o médium não lembra de nada, não está acontecendo mais desse jeito. Os espíritos estão canalizando, incorporando nos médiums de forma consciente, ou seja, o médium fica consciente. Aí às vezes vem a dúvida, poxa, sou eu ou o espírito? Isso é normal, mas o espírito está ali, tá? O que acontece é o seguinte, quando o médium começa a ser trabalhado nessa incorporação, na canalização, ou seja, ele nunca incorporou e nunca canalizou e está começando, é normal que a parte anímica do médium fique numa porcentagem maior e a parte mediúnica numa porcentagem menor. Exemplo, naquela comunicação mediúnica, 80% da comunicação é anímica e 20% é mediúnica, ou seja, 20% tem do espírito desencarnado e 80% do médium, ou 90% do médium e 10% do espírito, ou 70% do médium e 30% do espírito. Isso é problema? Não, gente, não é problema. O médium está começando, ele está sendo trabalhado, até que vai chegar um momento em que ele vai acostumar e vai equilibrar. Vai ficar 50% médium, 50% espírito. Às vezes vai ficar 40% médium, 60% o espírito. Pode ficar 30% médium, 70% o espírito. Mas ele nunca vai perder a consciência. Ele vai estar totalmente consciente, tá? Mesmo que a porcentagem do espírito seja maior do que a do médium. O médium vai estar totalmente consciente. Dificilmente o espírito vai tirar a consciência. Mas isso pode acontecer, do espírito tirar a consciência? Pode. Ainda acontece hoje em dia? Acontece. Porque eu sei que tem gente que vai falar, poxa, mas eu conheço uma fulana que incorpora inconsciente. Sim, gente, tem gente que ainda acontece isso. Porque tem um propósito, tem um motivo. Cada trabalho de acordo com a situação, com o momento, com o médium. Tá? Mas na maioria das situações, os espíritos estão tomando os médiuns de forma consciente. Tanto é que tinha uma médium que trabalhava aqui, que ela sempre trabalhava na inconsciência. E de repente ela chegou aqui na plataforma e os espíritos começaram a incorporar nela de forma ela consciente. Ela estranhou pra caramba, porque ela não estava acostumada com aquilo. Tá? E era muito fácil quando é inconsciente, porque o espírito vai, toma o médium, você fala, ah, beleza, o espírito vai me tomar, eu vou perder a consciência toda, ele vai trazer tudo, eu não preciso estudar, então. O espírito traz tudo, então eu não preciso estudar. Mas tem médium que incorpora inconsciente, mas estuda, mas tem médium que não, ficou acomodado. Então a espiritualidade quer que o médium trabalhe em conjunto com o espírito. Ou seja, o espírito quer falar um assunto, mas o médium precisa ter aquele conhecimento também. Se o médium não tiver aquele conhecimento, fica difícil do espírito trazer aquele assunto que ele está querendo propor. Porque o médium não tem aquele conhecimento no arcabouço mental. Então, o que o médium está sendo obrigado a fazer? O médium está sendo obrigado a estudar. O espírito fala, leia o livro tal, que aí você leia, entenda, guarde isso, guarde aquilo no seu arcabouço, tenta guardar, porque não é só ler direto batidão, porque se você ler batidão, você vai esquecer de tudo, tem que ter atenção, tem que estudar direito, não é ler, é estudar. É diferente de ler uma história. Ler uma história, a gente sai lendo batido. É estudar, como se fosse fazer uma prova na escola, na faculdade, tá? De concurso público. É igualzinho, tá? Você tem que ter o conhecimento daquele assunto, tá? Então, o espírito que vai canalizar ou incorporar, ele precisa daquele conhecimento para que possa falar sobre aquele assunto. Porque quem vai dar a palestra incorporado ou canalizado, não é o espírito, é o médium e o espírito. Então, essa canalização, essa incorporação será anímico-mediúnica. Por quê? Vai ter o animismo do médium e vai ter o jeito do espírito, que vai se misturar com o do médium. Tá? O médium está totalmente consciente. Então, o que acontece? O espírito pode ser um espírito muito culto, muito inteligente, mas o médium é meio que semi-analfabeto. Então, ele fala bicicleta, ele fala Flamengo. O espírito é muito culto e está incorporado no médium. Quando ele fala bicicleta, vai sair Flamengo. Mas o espírito não é culto? Ele não é inteligente, ele não fala bem, ele não é intelectualizado, ele nunca falaria bicicleta? Gente, então não é o espírito, é mentira, é uma mistificação. Não, o espírito está incorporado no médium. Saiu errado porque o médium é semi-analfabeto. Porque o médium fala errado, porque o médium tem um português pobre. Então a comunicação vai sair com um erro de português. O médium está consciente, o espírito usa o conjunto de palavras que tem no arcabouço mental do médium. Ele usa o vocabulário do médium. Se o médium for da Umbanda, o espírito vai usar um vocabulário umbandista. Se ele for evangélico, o espírito vai usar um vocabulário da religião evangélica. Você vai ver um mago criptos falando que nem um evangélico, porque ele está incorporado no evangélico. Você vai ver um Exu falando igual um evangélico, porque ele incorporou no evangélico. Então ele não deixou, então não é Exu. É Exu sim, só que ele está incorporado ou canalizado num médium que é evangélico. E os conhecimentos dele são de Bíblia. Se ele só tem conhecimento de Bíblia, o Exu vai tirar os conhecimentos do arcabouço mental do médium de Bíblia, que é o que ele tem. Exemplo. Vamos supor que exista um médico cirurgião. Ele é um cardiologista cirurgião, ou seja, ele faz cirurgias no coração. Só que ele é um médico, mas ele é médium. É um médico médium. Porque médium não é só quem está na religião espírita, umbandista, não é só quem está nessa parte espiritual. Médium, todos nós somos. E tem médiums que têm uma faculdade mediúnica muito ostensiva e aflorada, mas não trabalham com espiritualidade. São médicos, são engenheiros, são escritores. Então, esse médium médico, às vezes o médico nem sabe que é médium. Ele nem sabe que é, mas ele é. Então, tem uma cirurgia que esse médico vai fazer, muito importante, e aquela pessoa precisa ser salva. A cirurgia precisa ter sucesso. Então, ele vai ser ajudado pelo plano espiritual para que aquela cirurgia tenha um sucesso grande. Então, esse médico, ele é um médico muito dedicado, ele é muito estudioso, ele é um médico muito bom. Tá? Então, ele tem um conhecimento vasto na medicina, na parte da cardiologia. Então vai vir um médico desencarnado, que é cardiologista, ele foi cardiologista quando era encarnado, ele desencarnou, ele continua com os conhecimentos dele na medicina, e ele também é muito bom. Então ele vai ajudar aquele médico encarnado. Ele vai lá na hora, na sala de cirurgia, ele pode acoplar naquele médico sem aquele médico saber, ele não sabe que está acoplado. Ele pode acoplar ou ele pode canalizar no médium. Depois eu explico como é que é o procedimento de canalização e incorporação. Ele pode canalizar ou ele pode intuir ou inspirar. Ele não está nem canalizado nem incorporado, mas ele intui e inspira, mas de uma forma forte. Ou seja, ele pode jogar um conjunto de ideias no chakra frontal daquele médico encarnado. Umas ideias. Por que ele vai fazer isso com o médico? Porque o médico encarnado tem conhecimento na medicina, na parte de cardiologia. Então, todas as inspirações, todas as intuições que esse médico desencarnado vai passar para aquele médico encarnado, ele vai conseguir interpretar. Ele vai conseguir interpretar tudo. Poxa, me veio uma ideia aqui de eu fazer procedimento tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Vou fazer, vai dar certo. Por que que vai dar certo? Ele tem aquele conhecimento. Então ficou fácil para o médico desencarnado inspirá-lo e intuí-lo. Agora, vamos supor que esse médico desencarnado faça a mesma coisa com outro médium que não é médico. Ele é engenheiro, é um médium engenheiro. Quando esse médium desencarnado intuir ou inspirar ou canalizar ou incorporar ou jogar um bloco de ideias no chakra frontal do engenheiro, conhecimentos de medicina para o engenheiro vai conseguir interpretar? Não, o engenheiro não vai conseguir interpretar, a não ser que seja um engenheiro que também tenha diploma de medicina. Mas ele não tem, ele é só engenheiro. o engenheiro não vai conseguir entender nada, não vai interpretar nada. Então o médico desencarnado vai cansar de intuir, cansar de inspirar, vai acoplar nele, vai ligar a mente dele na dele, a mente dele na do engenheiro, mas o engenheiro não vai entender nada, porque ele não tem aquele conhecimento. Então não tem como trabalhar, fazer uma cirurgia, um médico inspirar um engenheiro totalmente consciente. Para o engenheiro fazer uma cirurgia, ele não tem aquele conhecimento. Mesmo que o médico tenha todo aquele conhecimento, ele não vai conseguir, o engenheiro não vai conseguir interpretar as intuições e as inspirações do médico desencarnado. Ele não vai ser fiel à interpretação, porque ele não tem aquele conhecimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Que para você poder um médium da Umbanda, ou do Espiritismo, ou universalista, ou um médium evangélico, seja da religião que for, para ele poder ser fiel às inspirações, às intuições, à canalização ou à incorporação de um espírito desencarnado que vai trazer um conhecimento espiritual, o que o médium tem que fazer? Ele tem que estudar e ter conhecimento no arcabouço mental dele, para que o espírito possa trabalhar com ele de uma forma eficiente. Senão a mensagem vai sair de uma forma capenga, meia boca, não vai sair legal. Então, esses espíritos, eles vão preferir muito mais um médium que tem aquele conhecimento. Ou seja, ele vai pegar um médium mais preparado, mais eficiente, um instrumento melhor. Tem um médium ignorante, que não estuda nada, porque é preguiçoso, não gosta de estudar, e tem um médium que estuda muito. Os dois têm uma mediunidade ostensiva, bem parecida. O espírito vai usar quem? Aquele que não estuda ou que estuda? Os dois podem captar a intuição, a inspiração igualzinho, mas ele vai usar quem? O que estuda ou o que não estuda? Ele vai usar o que estuda. O que estuda vai ser muito mais eficiente. E aquela incorporação, quando estiver acontecendo, ela será anímico-mediúnica. Então tem animismo sempre. Sempre vai ter animismo, principalmente na incorporação ou canalização consciente. Agora vamos supor que esse espírito desencarnado vai usar dois médiums. Eu tenho o meu jeito de ser, eu, Pedro. A Cláudia tem o jeito dela de ser. Cada um tem um jeito de ser diferente. Aí vamos supor que o Mago Criptros vai incorporar em mim totalmente consciente, e depois ele vai incorporar na Cláudia totalmente consciente. Em mim, ele vai ter um jeito. Na Cláudia, ele vai ter um jeito um pouco diferente, apesar de ser parecido comigo, mas vai estar diferente. Então não é o Mago Criptros? Ah, o Mago Criptros não é assim, porque no Pedro ele é de um jeito e na Cláudia totalmente diferente, então não é o Mago Criptros. É o Mago Criptros, sim. Então por que é diferente? Porque a incorporação é anímico-mediúnica. Tem o jeito do médium e do espírito. Então, quando ele incorporar em mim, vai ter o meu jeito e o jeito dele misturado. Então vai ter um pouco de mim e um pouco dele. Aí ele incorpora na Cláudia. Vai ter um pouco do jeito da Cláudia e um pouco do jeito dele. Então vai ser diferente, porque eu não sou igual a Cláudia. Eu gosto de gesticular. Então, através de mim, o Criptros vai gesticular a beça. A Cláudia não gosta de gesticular. Então ele vai incorporar nela, não vai ter gesticulação. Porque não é o Criptos, é ela. Ela não gosta de gesticular. Vem um extraterrestre e vai no Russell, canaliza com o Russell. Lá de Sirius. Aí ele vai ser de um jeito no Russell. Ele trabalha com o Russell por 10 anos. Todo mundo está acostumado a ver aquele extraterrestre canalizado no Russell. Depois de 10 anos, aquele extraterrestre resolve canalizar comigo. E aí fica diferente a forma dele de falar e tudo mais. Aí todo mundo fala, poxa, o Pedro tá mistificando. O extraterrestre não fala desse jeito. Porque você tá 10 anos acostumado a ver o extraterrestre canalizado no Russell. É anímico mediúnico. O jeito do Russell se mistura a do extraterrestre. Agora ele tá comigo. Eu não sou igual ao Russell. Eu tenho o meu jeito, ele tem o dele. Então vai ser diferente a forma de falar, mas é o mesmo espírito. Poxa! O extraterrestre trazia um conhecimento no Russell e no Pedro ele traz um conhecimento diferente. Sim, porque o extraterrestre usa dos conhecimentos dele para trazer a mensagem. Os meus conhecimentos são diferentes do dele, porque ele leu uns livros, eu li outros. Ou então nós lemos os mesmos livros, mas ele prestou mais atenção e eu prestei menos atenção. Então foi mais eficiente nele do que em mim, porque eu estudei menos. Eu guardei menos o conhecimento. É dessa forma que acontece, gente. É dessa forma que acontece. Outra coisa, o intuito é o progresso da humanidade e do médium, e também do espírito que está canalizado, incorporado no médium. Esse espírito que canaliza ou incorpora no médium, ele pode ser mais evoluído do que o médium, ou ele pode ser menos evoluído do que o médium. Então o espírito aprende mais do que ensina, porque o médium é mais evoluído do que ele. Então o espírito vai aprender com o médium mais do que o médium aprende com o espírito, porque o médium também aprende com o espírito. Porque não é porque o espírito é menos evoluído que ele não pode ensinar alguma coisa para o médium. Porque às vezes esse espírito é menos evoluído, mas ele tem um conhecimento numa determinada situação que aquele médium não tem. Porque o médium é mais evoluído do que o espírito, mas o médium também não tem todo o conhecimento do universo. Ser mais evoluído não quer dizer que você saiba mais do que o espírito. O espírito pode ser menos evoluído e ter mais conhecimento do que você em determinado assunto. Então ele é menos evoluído, mas pode te ensinar. E você também pode ensiná-lo. É claro que se você for mais evoluído moralmente, você vai ensiná-lo muito mais na parte da moral. Mas ele pode ser pouco evoluído na parte da moral, mas muito evoluído na parte intelectual. E você pode ser muito mais evoluído na moral e menos evoluído do que ele na parte intelectual. Então tu tem muito mais luz, porque tu é mais evoluído moralmente, mas o espírito tem menos luz, porque ele é menos evoluído moralmente, mas ele é mais evoluído na intelectualidade e nos conhecimentos. Mas intelectualidade não traz luz. O que traz luz é evolução moral. Ele tem menos luz, mas tem mais conhecimento intelectual, científico. Então, se colocar um espírito com uma luz imensa do lado de um espírito que tem pouquinha luz, mas tem muito mais conhecimento num debate, o espírito trevoso vai vencer do espírito evoluído. Então, vocês vão dar mais créditos para o espírito trevoso? Porque ele venceu do espírito mais evoluído, então o mais evoluído deixou de ser mais evoluído do que o espírito que é menos evoluído na moral. Ele é trevoso, mas ele tem um conhecimento intelectual imenso. Então o animismo é a manifestação do espírito do próprio médium. Outra coisa que os benfeitores fazem. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu estou canalizado com o Akhenaton, e eu vou dar uma palestra junto com o Akhenaton de 2 horas, aqui, andando para lá e para cá, e falando e tal. Sabe o que, que o Akhenaton pode fazer para eu me aperfeiçoar na mediunidade? Ele vai falando, ele vai me inspirando, vamos falar disso? Vamos embora, vai, fala. Você estudou onde estou? Estudei, pô, então vamos falar. Vai falando, bum, bum, bum, bum, bum, bum, vai falando. De repente, o Akhenaton vai, sem me avisar, descanaliza. E eu estou dando a palestra, está todo mundo me vendo. Vamos supor que seja ao vivo. Eu vou chegar e vou falar assim, gente, vou parar de dar a palestra porque o Akhenaton descanalizou. Não, eu vou continuar dando a palestra. Isso dá um nome de te deixar sozinho. Sabe para que é isso? Que é para o médium trabalhar a intelectualidade dele e a moral que ele está trabalhando. O médium está estudando, não está? Através do estudo acontece o quê? Ele adquire conhecimento e evolui. Então ele está se elevando moralmente e intelectualmente e está adquirindo conhecimentos. Então vamos treinar esses conhecimentos agora sem a ajuda do espírito. Espírito descanaliza no meio da palestra. O médium tem que continuar. Vamos ver como é que está o nível intelectual dele e moral. Vamos ver como é que ele está se saindo. Depois ele volta de novo. Muitas das vezes as pessoas nem percebem. Muitas das vezes eu falo com as pessoas, eu estou canalizado, as pessoas nem sabem que eu estou canalizado. Porque eles canalizam comigo o tempo inteiro, não é só na palestra. Eles me ajudam. E nem sempre a minha voz muda, nem sempre o meu jeito de ser muda, porque às vezes a canalização pode ser feita de várias formas diferentes, ou acoplamento, ou então nem tem acoplamento e nem canalização. Tem só uma, ele está do meu lado só me intuindo, me inspirando, porque nós estamos todos sujeitos a captar todas as ondas mentais de encarnados e desencarnados. Entenderam isso? Então nós vamos perder o medo do animismo de uma vez por todas, porque o animismo faz parte do trabalho. O animismo faz parte. Ele tem que ter animismo. Tá? E o animismo, o médium não tem intenção de enganar. Não tem. Vocês entenderam? Tá? Então, agora, nós vamos para a mistificação. O que, que é uma mistificação? Aí, sim, entra a mentira. Na mistificação, entra a mentira. Na mistificação, o médium, ele tem a intenção de enganar. Ele tem a intenção de mentir. Na mistificação, o médium, ele vai se curvar todo, vai imitar igualzinho um preto velho, mas não tem preto velho nenhum ali. Mas o médium sabe que não tem preto velho. Ele faz de propósito para enganar todo mundo. Para quê? Para adquirir fama ou aplauso, ou para as pessoas acharem que ele tem uma mediunidade muito bonita de incorporação, para adquirir reconhecimento, ou para ganhar dinheiro. Tem vários motivos. Tem vários motivos. A mistificação pode ser feita por vários motivos. Então, a mistificação, o médium mente. Aí vem da índole do médium, né? O médium que mente sabe que não está incorporado, sabe que não está canalizado. E ele mente, isso para o plano espiritual é um crime no plano espiritual. É considerado um crime no plano espiritual. Você adquire karmas pesados. Tá. Agora eu vou voltar para o animismo de novo. Vamos imaginar que tenha um médium que ele é totalmente anímico, ou seja, não tem incorporação e não tem canalização nenhuma. Vamos supor que ele acha que está canalizado, mas ele não está. Mas ele é um médium de boa índole. Ele é um médium que ele é um espírito muito evoluído, vamos supor. Aquele médium é muito evoluído e ele naquela encarnação está trabalhando para evoluir mais. Ele é moralmente muito elevado. Ele tem todos os atributos do espírito. Ele é fraterno, ele é amoroso, ele é tolerante, ele é compreensivo, ele é amigo, ele tem bom coração, ele tem vontade de ajudar, ele quer o progresso da humanidade, ele tem boas intenções. E outra, ele não é só elevado moralmente, não. Ele também é muito intelectual, ele é extremamente inteligente, ele tem um conhecimento muito grande, mas ele acha que está canalizado e sai passando um monte de mensagem muito boa, mensagens profundas que as pessoas falam, caramba, que legal, e muda a vida de um monte de gente para melhor. E tem um outro médium que ele tem uma mediunidade ostensiva, ele incorpora, ele canaliza mesmo de forma profunda, mas ele não tem o mesmo nível moral desse médium que é anímico e nem o mesmo nível intelectual. E também, ele não tem o mesmo nível intelectual e nem moral. Ele é moralmente menos elevado e intelectualmente menos elevado. E ele não tem muito conhecimento. Qual é o que vale mais? Aquele que é anímico, que não tem canalização, incorporação nenhuma, nenhum espírito, ou aquele que incorpora, que canaliza, mas que é menos elevado moralmente e intelectualmente? Qual que vale mais? O anímico. O anímico vale mais. E esse anímico pode ser intuído e inspirado? Pode. Todos nós estamos sujeitos a ser inspirados e intuídos pelos espíritos. Todos nós. Mas tem muita gente que vai dar valor para o outro, porque o outro está com espírito, está incorporado. Muitas das coisas que foram trazidas aqui, eu não precisava de canalização nem incorporação. Eu podia trazer eu mesmo, Pedro. Então, por que incorporaram ou canalizaram? Porque a humanidade daqui do Brasil é mística, é muito mística, e gosta de ver o sobrenatural, quer ver espírito. Então, a espiritualidade traz os espíritos para canalizarem, incorporarem comigo, para poder alcançar mais vidas. Porque se fosse eu sozinho, não ia ter visualização, ninguém ia ver, poucas pessoas iam ver. Com espírito, não. E está incorporado, então vem todo mundo ver. Aí vai ver o espírito, aí vai na curiosidade de ver o espírito, quando começa a ver o vídeo, aí vai ouvir a mensagem. Então a espiritualidade bota o espírito para alcançar mais vidas. Mas não foi só esse motivo que eu incorporo e canalizo. Tem outros que eu não vou falar agora porque não está no momento. Em outro momento eu falo o porquê que tem incorporação e canalização também. Tá? Mas é claro, vem coisas do espírito. Já aconteceu aqui, o Osho falar, sou eu que estou trazendo. Ele não leu isso em lugar nenhum, é verdade. Tem coisas que eles trazem. Então eles acabam me ajudando em algumas coisas, sim. Mas a maioria das coisas que são trazidas, eles usam dos meus conhecimentos. O médium tem que estudar. Vamos voltar para a mistificação. Eu falei sobre o médium que mistifica, que mente. Mas também tem um espírito desencarnado que mente. Quem é o espírito desencarnado que mente? Ele mente da seguinte forma. Ele incorpora no médium. O médium está incorporado, sim. E o espírito diz que é um preto velho, ou ele diz que é um Exu, ou ele diz que é o arcanjo Miguel, ou ele diz que é o arcanjo Gabriel, ou ele diz que é uma pombagira, espíritos da luz. Mas, na verdade, não é. Ele é um espírito enganador, ele é um espírito que não está na luz, não está no bem, porque é um espírito que mistifica, não é da luz, porque espíritos da luz não mistificam, tá? Eles não fazem isso. Então, por que que ele incorporou naquele médium para mistificar? Qual é o intuito de incorporar para mistificar, para fingir que é um Exu, fingir que é uma pombagira, fingir que é um preto velho? Qual é o intuito? Podem ser inúmeros. Pode ser um espírito que não quer o progresso da humanidade. Ué, mas ele é um mistificador, mas falou bonito. Sim, ele falou bonito, mas tem várias coisas nas entrelinhas que vai prejudicar o progresso de vocês. Pode ter até comandos hipnóticos no que ele fala. Que vai chamar a atenção de vocês, vocês vão querer ficar vendo aquilo. Ah, eu quero de novo ver. Por que tem essa vontade toda de ver? Porque vocês estão todos hipnotizados. Ele mandou comandos e vocês não perceberam. O espírito mandou através do médium. E às vezes o médium nem sabe que o espírito mandou um comando para atrasar o teu progresso. Às vezes mandou um comando para quando tu for dormir, desdobrar. E ele trabalhar em você. Por todos vocês que estão assistindo. Aquele espírito mistificador no médium. Ah, mas precisa de sintonia para desdobrar. Sim. As pessoas daqui da Terra, será que estão todas em sintonia com a luz? Será? Mesmo sendo gente boa? Sabe por quê? Para um espírito mistificar um médium, não basta a boa intenção do médium. Ah, mas é um médium que tem boa intenção, ele quer o progresso. Isso não é suficiente. O médium tem boa intenção, mas é orgulhoso. Vai sofrer mistificação. O médium tem uma boa intenção, ele quer ajudar, mas ele é invejoso, vai sofrer mistificação. O espírito mistificador vai incorporar, já é brecha. O médium tem boa intenção, é um cara legal, mas é prepotente. O espírito mistificador vai incorporar e vai enganar o médium e todos vocês. O médium tem uma boa intenção muito grande. Tem até um bom coração, é uma boa pessoa, mas ele é vaidoso, vai sofrer mistificação. O médium tem boa intenção, é um cara legal, mas ele é ganancioso, vai sofrer mistificação. O espírito mistificador vai incorporar. Então, como é que eu evito a mistificação? Como é que eu evito o espírito mistificador? Vamos pedir para os mentores afastarem os espíritos mistificadores. Mas o médium continua sendo gente boa, tem boa intenção, mas continua orgulhoso, continua arrogante, continua prepotente, continua ganancioso, continua manipulador. E os espíritos da luz já afastaram os mistificadores, mas ele continua arrogante, continua cheio de paixões. Os espíritos voltaram. Sim, voltaram, eles vão voltar sempre. Quando é que eles vão parar de voltar? Quando ele parar de ser arrogante, prepotente, orgulhoso. Tem uma ferida aberta na sua perna, grande. Tá vindo um monte de mosca querendo pousar. Você faz assim com a mão, as moscas saem. Quando você para de fazer com a mão, elas voltam. Aí você faz de novo assim com a mão, as moscas saem. Você para de fazer, elas voltam. Como é que a gente faz então para essas moscas não voltarem mais? Não é tampar, não. Elas vão continuar vindo. Curar a ferida, fechar a ferida. A ferida curou, cicatrizou? As moscas vão parar de vir. Então o médium tem que se curar. Ele tem que deixar de ser arrogante, tem que deixar de ser prepotente, ganancioso, orgulhoso, vaidoso. Ele tem que se curar. mediunidade de um médium doente não pode ser usada. A não ser que seja usada por espíritos mistificadores. Aí o médium doente pode trabalhar. Mas se for um médium de Jesus, que trabalha para Jesus, ele primeiro tem que se curar para depois trabalhar junto com os espíritos de Deus. Senão ele não vai trabalhar com os espíritos de Deus, porque ele tem que estar afinado com os mesmos propósitos dos espíritos de Deus. Ele tem que estar afinado com os propósitos do Cristo, de Jesus. Senão ele não tem como ser um médium de Jesus, um médium dos espíritos de Deus. E para estar afinado com os médiuns dos espíritos de Deus e de Jesus, com a proposta do Cristo, o médium tem que tirar todas as paixões de dentro dele. Tem que tirar todos os vícios. Ele tem que renunciar a si mesmo em prol da humanidade. Ele não pode ser egoísta. Ele não pode ser arrogante. Ele não pode ser prepotente. Ele não pode ser ganancioso. Ele não pode ser invejoso. Ele não pode ter ódio. Não pode ter raiva. Ele não pode ter desejo de vingança. Ele não pode ter vício em drogas. Ele não pode ter vício em cigarro. Ele não pode ter vício em bebida. Ele não pode ter vício de sexo. Ele não pode ter vício de fofoca. Ele não pode ser manipulador. Ele tem que tirar tudo isso dele. Senão não tem como ser um médium de Jesus e dos Espíritos de Deus. Se você tiver essas coisas, é uma brecha para que o espírito mistificador entre. Então, mediunidade doente não pode ser usada. Mesmo que seja uma mediunidade ostensiva, não pode ser usada pelos Espíritos da Luz. Não pode ser usada pelos Espíritos de Deus. O mistificador pode ser vários espíritos, podem ser vários espíritos. Inclusive, a mistificação que o médium sofre, sabe o que, que ela pode ser? Ela pode ser kármica. Sabe por que, que ela pode ser kármica? Esses espíritos mistificadores podem ser algozes ou vítimas daquele médium encarnado de encarnações passadas. O médium está encarnado, mas os espíritos que ele fez mal estão desencarnados, ou foram vítimas dele, ou são algozes do passado que continuam querendo ser inimigos dele. Então eles falam assim: vamos prejudicá-lo, nós queremos nos vingar, então nós vamos incorporar nele, vamos dizer que é o espírito tal e somos nós vamos prejudicá-lo. Então, como é que faz para tirar isso? Emanar amor, emanar o perdão para esses espíritos e fazer o bem e tirar todas as paixões de dentro de você, todos os vícios. Aí isso vai acabar. A única forma de evitar a mistificação é fazendo isso. É se elevar moralmente, tirar todas as paixões, tirar todos os vícios. Então nós não teremos mais médiuns no mundo, porque todos os médiuns têm defeitos. Não precisa ser perfeito, mas isso tem que ser trabalhado. Senão, você será vítima da mistificação, sim. E os seus benfeitores vão deixar. Mas eu tenho proteção. Eles vão deixar. Porque quem abriu a brecha foi você. Pode ter a proteção que tiver. Isso vai acontecer. É a única forma de se livrar da mistificação. Sabe o que é porta aberta para a mistificação também? O médium tem boas intenções. O médium é gente boa. O médium tirou todas as paixões de dentro dele, todos os vícios. Ele não tem vício. E mesmo assim está sofrendo mistificação. Então, por quê? O médium tem um problema. Ele tem uma vontade exacerbada de ser usado. Ele quer incorporar de qualquer jeito. Ele quer incorporar. Ele quer psicografar, uma vontade muito grande. Que ele quer ser usado. Depois que ele é usado, que ele incorpora e canaliza, nossa, ele sai da reunião todo feliz, rindo para todos os lados, pulando de alegria, porque ele incorporou. Isso é porta aberta para a mistificação. Sabiam disso? O médium tem isso e também é ignorante e ingênuo. Porta aberta para a mistificação. Precisa de maturidade mediúnica. Você não tem que incorporar ou canalizar porque você tem uma vontade imensa de incorporar ou de canalizar. Você vai fazer isso para o progresso das pessoas e do seu próprio. Você vai sair da reunião apenas com a sensação de dever cumprido. Não precisa sair, ter essa vontade absurda. Para quê? Essa vontade absurda, sabe o que tem lá incutido no inconsciente? A vontade de aparecer. Dentro dessa vontade exacerbada de querer ser usado, essa vontade exacerbada de querer incorporar, de querer canalizar ou psicografar, lá dentro, no inconsciente, tem uma vontade de aparecer. Aí ferrou. Porque a vontade de aparecer entra a vaidade. Exatamente. Entrou isso, porta aberta para mistificação. Vai ser mistificado, mesmo sem vício, mesmo tirando todas aquelas paixões, boa vontade, bom coração, tá tudo legal. Difícil, né? Mediunidade é árduo, trabalhar com mediunidade. E todos os médios estão sujeitos a isso. Assim como pode acontecer dos benfeitores trazerem um quiumba, um obsessor, para incorporar em você, sem você saber que é um quiumba. Ele vai enganar você na frente de algumas pessoas só, não, sem ser o público, vamos supor que você não mereça isso, só na frente de alguns conhecidos, para você ver como é que é. Mas ele não te fala. Depois que acaba tudo, a incorporação e tal, foi todo mundo feliz, a incorporação, trouxe mensagem, aí o benfeitor vai e incorpora no médium. Benfeitor, ó, o espírito que eu trouxe que acabou de incorporar em você era um quiumba. Aí todo mundo, o quê? Um quiumba? A gente não conseguia identificar. Isso aí é para você ver que você pode ser enganado. Só para você ver como é que é. Então, gente, nós temos que ter maturidade. Misticismo, uma pessoa mística. O que é uma pessoa mística? Cheia de superstições. Mediunidade é para trazer um conhecimento de elevação moral para o progresso da humanidade. Aqui neste planeta, a mediunidade é usada para isso principalmente. Eu sei que tem outras coisas, mas é principalmente para isso. Vamos supor que o médium não tenha conhecimento nenhum, tenha muito pouco conhecimento, é um médium ignorante e tem aquela vontade exacerbada de incorporar e canalizar. Eu tenho que incorporar, eu quero. Quando ele fica com essa vontade muito louca, ele está pensando, ondas saem do corpo mental dele, os espíritos captam, os mistificadores, eles vão incorporar. Ah, mas a casa está protegida. Não, os benfeitores vão deixar ele entrar. Mesmo que seja Jesus que esteja aqui, eles vão deixar. Porque é para o médium ter aprendizado. Eles vão deixar. Eles vão entrar. Obrigado. Eles vão entrar. Às vezes o médium tem uma vontade tão grande de psicografar, tão grande, e não está na hora dele psicografar, ou ele nem veio com a missão na psicografia, que ele pode entrar num animismo profundo e começar a escrever no ar, de olhos fechados. Isso é animismo. Ou pode ser um espírito mistificador que incorporou e está fazendo isso com você para fazer você passar por ridículo na frente das pessoas. Ou o médium não tem conhecimento, é ignorante, não estuda, é preguiçoso, não gosta de estudar. O espírito incorpora. Está incorporado, o mistificador. Beleza, incorporou. Mas vai falar o quê? Vai trazer o quê? Vai ficar só se tremendo e gargalhando? Ou vai falar, ô moço, a brincadeira acabou, hein? Vamos começar. Vai começar o trabalho. Tá, beleza, e aí? Mas o quê? O trabalho já começou. Tá na hora de mudar, não tem mais tempo. Vai ficar repetindo isso o tempo todo? Não tem mais tempo. Vai mudar quando? Cadê a reforma íntima? A gente está cansado de ouvir isso. Nós queremos mais, queremos conhecimento profundo. O médium não tem conhecimento no arcabouço, então vai ficar repetindo essa mensagem sempre. O espírito da luz incorpora a mensagem, o médium está consciente. O espírito é sujeito ao profeta. A parte anímica do médium vai falar mais alto, ele está incorporado. A parte anímica dele vai falar mais alto e as mensagens continuarão sendo repetidas. Acabou o tempo, hein? Vai ser deportado. Vai começar o trabalho, hein? As coisas agora vão esquentar. E aí? Mas o quê? Vovô Rei Congo gravou um vídeo através de mim. Ele incorporou em mim. Ele pediu para eu ficar uma semana sem ler. Fiquei uma semana sem ler. Eu não sabia que eu incorporaria no domingo. Tanto é que eu cheguei aqui, eu falei, vou ficar quietinho na minha, não está vindo nada na minha cabeça, nenhum assunto, nenhuma palestra, não tem assunto, eu vou ficar quieto na minha. Eu não tenho vontade exacerbada de incorporar. Eles me usam muito porque estão me usando muito. Mas eu não tenho essa vontade exacerbada de incorporar. Fiquei no meu cantinho ali, nem quis aparecer no vídeo. Eu falei, os médios já estão a semana inteira trabalhando, então eles vão trabalhar, eles vão ser... Foi o que aconteceu, começou a vir um outro, outro. E aí o vovô Rei Congo resolveu incorporar em mim. Quando ele incorporou em mim, ele já estava ali incorporado com um beicinho e tal, e eu totalmente consciente. Eu fiquei perguntando, e aí vovô, vai falar o quê? E aí? E tal? Não. Fiquei tranquilo. Ele falou, meu filho, vamos trabalhar? Vamos. Meu filho, bota a mente em branco. Na hora, botei mente em branco. Gente, sabe o que eu vi? Eu vi a mente do vovô se fundindo à minha. A minha mente virou a mente dele. Tudo que ele pensava, eu captava com clareza. E saiu tudo. Ele falou mais de 50 minutos. Eu estava uma semana sem ler nada. Eu vim sem assunto nenhum. Ele falou mais de 50 minutos. O vídeo agora, nesse momento, no dia de hoje... Né, que dia é hoje? Nem sei. Dia 9 de fevereiro hoje, de 2023. 9 de fevereiro. Está com 38 mil visualizações. 38 mil. Ah, mas tem vídeo no YouTube que tem 1 milhão de visualizações. Sim, vídeos que falam de sacanagem, que é o que o povo daqui gosta. Tem 1 milhão, tem 10 milhões. Mas vídeos que falam de espiritualidade, 38 mil é bastante coisa, porque as pessoas daqui não querem saber de espiritualidade, as pessoas daqui só querem saber de matéria. Por que que deu 38 mil? Porque ele falou profundo durante mais de 50 minutos. E ali tem mensagem... para muita gente que eu nem conheço, e mensagens variadas. Então, por que que ele incorporou desse jeito em mim e trouxe essa mensagem profunda? Porque eu sou melhor? Não, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou igual a todos. Mas eu estudo até sair sangue da minha testa. Eu estudo até sentir dor de cabeça. Eu tomo remédio para dor de cabeça, descanso um pouquinho e volto a estudar de novo. Eu não perco tempo com novela, eu não perco tempo com besteira. Todo o meu tempo livre eu tiro para ficar estudando e lendo. Então, mesmo eu ficando uma semana sem ler nada, ele se aproveitou de muitos conhecimentos meus, mas os conhecimentos meus que ele usou foi uns 10%. O resto foi tudo ele que trouxe. Porque eu também fiz o quê? Eu não fiquei falando, e aí, vovô? Ai, meu Deus, eu não estudei nada. Ai, vovô, você vai falar o quê? Ai, não sei o quê. Não, eu confiei. E eu deixei ele falar. Isso é maturidade mediúnica que todos vocês podem ter, todos. Isso não faz de ninguém melhor do que ninguém. Os espíritos começaram a incorporar em você agora e canalizar. Fica tranquilo, você vai errar. O animismo vai falar mais alto várias vezes. Algumas coisas você vai falar de você mesmo. Deixa pra lá. Você está incorporado, você está canalizado. Tá fazendo a reforma íntima direitinho? Tá se elevando moralmente? Ah, Pedro, mas eu ainda não melhorei no orgulho. Mas você já tá trabalhando e já melhorou bastante. Então, beleza. Já melhorou quanto? 70%? Já dá para ele começar aí em você. Agora, se o orgulho ainda tá em 90%, ele não vai vir agora. Ele vai esperar você melhorar para depois ele vir. Ele vai esperar você melhorar. Ou então ele vai fazer o seguinte, ele vai mandar um espírito que está na mesma sintonia que a tua, que está no mesmo nível moral seu, no mesmo nível evolutivo, para incorporar em você. Mas o de alta hierarquia não vai vir agora. O de alta não vai vir. O de alta só vai vir quando você estiver afinado com ele. Quando você estiver afinado com ele, ele vem. Aí pode vir Jesus, vem Arcanjo Miguel. Você não é igual a ele, eles são mais evoluídos. Não precisa ter evolução deles, mas você já está afinado com ele. Aí eles vão vir. Eles vão canalizar e vai sair. Vai desesperar? Não. Você não tem conhecimento? Não está estudando? Ele saiu? Beleza, continua dando a palestra. Continua dando a palestra. Ele não está tirando os seus conhecimentos? Os conhecimentos continuarão a ser trazidos. Ele está tirando do teu arcabouço. Tu já tem conhecimento. Ele estando canalizado ou não, tu vai poder trazer mensagem. Ele saiu? Tranquilo, continua. Está tudo na tua cabeça. Depois ele vai voltar de novo. Às vezes ele volta só no final. Só para finalizar, acabou. Já teve várias palestras do Osho canalizado aqui comigo, que ele saía, voltava. Qual o problema? Não tem problema. O importante é o conteúdo da mensagem. O conteúdo. Conteúdo da mensagem. Ele vai sair, voltar, porque tem um propósito. Ele pode fazer isso com você, para você ir treinando o seu nível intelectual e moral até que você desenvolve a mediunidade mais bonita de todas, a mais linda de todas, que é a intuição pura. A intuição pura são as intuições que vêm direto da fonte criadora, direto do Pai. Não é de espírito, é do Pai, de Deus, do Pai e Mãe, que é Deus, a intuição pura. Mas você já pode ter a faculdade da intuição pura, você não precisa de incorporação e nem canalização, mas os espíritos mesmo assim estão incorporando e canalizando com você. Por quê? Tem motivo. Tem vários motivos. Exemplo. O que eu falei aqui, que as pessoas gostam de coisa sobrenatural, o espírito chama atenção, então o espírito vem para chamar a atenção de mais pessoas e mais pessoas assistirem. Outra coisa, você já tem intuição pura, você é um espírito evoluidíssimo, você é um espírito angélico encarnado. Esses espíritos canalizam com você por quê? Então, se tu já tem a faculdade da intuição pura e você já capta todas as inspirações e as intuições que vêm de Deus, os espíritos estão aprendendo com aquele espírito angélico. As intuições vêm para o espírito angélico, o espírito está canalizado no espírito angélico encarnado. Está canalizado. Esse espírito angélico tem a faculdade da intuição pura, direta com Deus. Quando a intuição vem direta de Deus, o espírito não está canalizado com ele? Então a intuição que vem direto de Deus, vai para ele, vai para o espírito está canalizado, o espírito sente a intuição que vem de Deus. Isso beneficia o espírito. Você está fazendo uma caridade, está ajudando o espírito a evoluir mais. Aí ele sentiu o que é uma intuição pura. Mas o espírito que pode estar canalizado ou incorporado também tem a faculdade da intuição pura. Então os dois recebem a intuição que vem de Deus, os dois. O espírito está canalizado e você, os dois têm a faculdade da intuição pura. Akhenaton tem a faculdade da intuição pura, o Akhenaton. O que é a incorporação? Você tem um campo áurico, não tem? Uma aura? O espírito se aproxima, ele está aqui, ou atrás de você, ou do lado, ou na frente. Ele se aproxima de você e ele entra no seu campo áurico. Ele faz um acoplamento da aura dele com a tua aura. Nesse acoplamento áurico, ele está incorporado em você, mas você está consciente. Então você vai ter um pouco do jeito dele, aquilo tudo que eu falei, ele vai passar as ondas para você, você vai captar e ele traz. Canalização, ele tá acoplado? Não, ele pode estar lá do outro lado da galáxia. Ele pode estar numa nave, ele pode estar em pé aqui, mas ele não está acoplado em mim. ele emana irradiações dos seus pensamentos no meu chakra frontal ou no chakra coronário, ou nos dois, da forma que ele quiser emanar. Ele pode emanar blocos de informações assim, ó, buf, no meu chakra frontal, eu pego aquelas ideias e passo para vocês, mas para eu passar para vocês com eficiência, para poder interpretar o que ele mandou no meu chakra frontal, eu tenho que ter conhecimento no meu arcabouço mental. Se eu não tiver, fica difícil para interpretar. Eles podem me mandar uma coisa de regiões paradisíacas do plano astral, que não tem palavras para explicar. Eu vou falar, caramba, gente, o negócio... Eu tô vendo tudo aqui, tô sentindo, mas vai ser difícil passar, porque não tem vocabulário para passar. Às vezes eu tenho uma riqueza de vocabulário, mas o vocabulário português não tem. Não tem palavras no português para explicar. Como é que eu vou explicar? Não dá. Não dá. Eu vou tentar explicar de uma forma reduzida, não é exatamente como é, mas só para vocês terem uma ideia. É o que eu vou fazer. Dentro das palavras do vocabulário do português. A canalização, ele emana irradiações dos seus pensamentos nos meus chakras, no chakra coronário ou frontal ou nos dois, dependendo de como ele quer trabalhar. Ela pode ser mais forte, menos forte, igual ao acoplamento, igual à incorporação. É tipo uma intuição, uma inspiração, ele vai intuir, vai inspirar, vem, aí eu falo. O jeito dele, ele pode botar o jeito dele um pouco mais forte ou não. Pode ficar mais o meu jeito. Tem umas canalizações que são bem sutis, que você até às vezes fica em dúvida. Caramba, será que eu estou canalizado? Aí o espírito fala, estou aqui, mas está mais fraco, está mais sutil, pode continuar. É normal. Mas aquele que tem um conhecimento, às vezes, ele só faz aquela perguntinha, mas ele não está fazendo porque está na dúvida, está com medo. Não, ele só está querendo saber, por curiosidade. Porque ele está confiante, porque o conhecimento está todo na cabeça dele. Então ele está confiante para falar sobre aquele assunto. Então para eu falar sobre um assunto, para canalizarem comigo e tudo mais, eu tenho que estudar. Mas eles podem querer trazer um assunto que não tem livro nenhum. Um conhecimento novo. Aí tem outra técnica. Ou eles podem me intuir ou me inspirar de uma forma muito forte, ou eu posso ter a faculdade da clareaudiência, ou seja, ouvir a voz do Espírito mesmo, não é telepatia, não, é ouvir. Posso ouvir, ele dita para mim, sopra e eu falo. Eu ouço a voz dele e eu falo. Ou eles podem incorporar em mim de uma forma através da mediunidade sonambúlica. A mediunidade sonambúlica é o seguinte, o meu espírito será retirado do corpo, será desdobrado, eu vou perder a consciência, meu espírito será desdobrado. Quando esse meu espírito for desdobrado, ele pode fazer várias coisas. Ou ele pode ser adormecido aqui mesmo, ou ele pode ser levado para uma colônia e fazer algumas coisas lá, ou ficar adormecido lá, ser tratado. Pode acontecer várias coisas com o meu espírito que eles podem fazer. Pode deixar aqui. Beleza. Só que o meu espírito está fora do corpo, mas ele está sempre ligado ao corpo porque tem um cordão de prata. Se tirar o cordão de prata, é desencarne. Então ele está sempre ligado pelo cordão de prata. E tem certos fios fluídicos principais que ligam o perispírito do médium ao corpo físico dele. O espírito vai fazer o seguinte, ele vai se ligar a esses fios fluídicos principais que ligam o corpo psicossomático do médium ao corpo físico, ele vai se ligar a esses fios e ao cordão de prata do médium. Aí o espírito vai trazer tudo para vocês novo, vai trazer do jeitão dele mesmo de falar, ele pode falar uma língua que o médium não sabe e vai trazer conhecimento que o médium não tem, conhecimentos novos, porque o espírito está totalmente ali. Aí vocês vão ver o jeitão dele mesmo, não vai se misturar mais com o do médium. Quase nada do médium influencia, quase nada. Sempre tem um pouquinho, mas é uma porcentagem muito pequena. É praticamente o espírito todo mesmo. Aí ele pode falar outra língua, pode falar grego, pode falar inglês, pode falar alemão, pode falar francês, e o médium não tem conhecimento nessas línguas e também não tem conhecimento sobre o assunto que ele está trazendo. O médium não tem conhecimento, que nem tem nos livros. Ele está trazendo um conhecimento novo do universo. Através da mediunidade sonambúlica. Ela pode acontecer. Assim como pode trazer também através da psicografia mecânica. Mas aí ele não precisa tirar o espírito do médium do corpo. O médium continua consciente, o médium está ali, batendo papo, mas ele perde os movimentos das mãos, dos braços. Quem é que tomou os braços dele? O espírito. O espírito toma os braços do médium. Então o braço do médium vai mexer sozinho. Ele vai, pode digitar, pode ser um espírito datilógrafo, desencarnado, ele pode digitar, ou pode escrever. Ou um espírito toma um braço e o outro espírito toma outro braço. Dois espíritos escrevendo assuntos diferentes. Um espírito escreve um assunto nesse braço aqui e o outro espírito escreve outro assunto totalmente diferente daquele através desse braço. Desse jeito é fácil de explicar. Todo mundo entendeu, mas a gente pode explicar de uma forma mais profunda. Como é que é essa ligação? Tomou o braço? Se for um médium que não estuda, ele vai falar assim, não, o espírito toma os meus braços, eu perco o movimento dos braços, e ele sai escrevendo. Beleza, todo mundo entendeu, mas foi uma explicação meia boca, capenga. A mensagem não passa pelo cérebro do médium. O médium nem sabe o que está sendo escrito. Falei desse jeito, todo mundo entendeu, não entendeu? Eu poderia parar por aqui, mas eu quero explicar melhor. O espírito se liga a gânglios nervosos na altura do seu omoplata. Sabe qual é o nome do osso, omoplata, que tem aqui atrás? Ele se liga a gânglios nervosos do seu osso omoplata. Ali se forma um segundo cérebro, que seria o cérebro do espírito. O que ele pensa, ele está escrevendo. Mas não é só isso. Ele se liga aos seus centros nervosos e aos seus nervos motores. Nervos. E aí ele escreve. Essa é a psicografia mecânica. Eu costumo chamar psicografia mecânica, eu costumo chamar o médium que tem a faculdade de psicografia mecânica de boneco de fantoche. Porque ele não tem participação nenhuma. Ele é só um boneco que o espírito usa para poder escrever. O espírito não tem corpo físico, ele pega o braço do médium e escreve. É legal, mas não é a mediunidade mais bonita. Mas tem muito médium que fica vaidoso, prepotente, arrogante, porque tem essa faculdade mediúnica, porque ela é rara, não é qualquer médium que tem. Só porque ela é rara, ele já fica vaidoso, prepotente, arrogante. Porque através da psicografia mecânica, o espírito pode trazer um conhecimento profundo. Ele não está sujeito a erros, porque se for uma psicografia intuitiva, o médium pode interferir, igual na incorporação consciente. Na intuitiva, o médium pode interferir. Pode sair algumas coisas do médium e vai sair. Na mecânica, não. Sai tudo do plano espiritual. Aí vem um monte de coisa nova. Aí vem coisa que chama atenção nos livros. Que pode ser uma coisa tão nova que os ortodoxos podem nem aceitar. Diz que é antidoutrinário. Mas aquilo é real. Mas é perigoso você dar essa faculdade para um médium. Porque se ele for muito prepotente, vaidoso, arrogante, isso pode subir a cabeça dele. E isso acontece. Acontece. Então, é melhor trazer essa faculdade num médium evoluído, que não vai ter isso. Então, por que trouxe nesse que não é evoluído, que é arrogante, prepotente e vaidoso? Misericórdia de Deus. Para ele, para o médium. Que às vezes é um médium muito endividado e a mediunidade dele não é natural. É uma mediunidade de prova. Prova para ele. Entenderam, gente? É muito importante que a gente verifique o médium. Trabalhar com mediunidade não é brincadeira, é seríssimo, porque você lidar com o destino de muitas vidas. Mediunidade não é brincadeira para querer ficar famoso, para querer ficar conhecidinho. Você pode brincar. Brincar é legal, é bom ser divertido, mas até para brincar tem que ter responsabilidade. Eu sou brincalhão, eu sou bobo a beça. Os médios aqui sabem, eu faço um monte de palhaçada. Muita palhaçada, muita. Quem me conhece sabe, sou um verdadeiro bobão mesmo. Porque eu gosto de brincar, é bom ser bem-humorado. Os espíritos lá de cima, gente, eles não são carrancudos e sisudos, não. Os espíritos são brincalhões, eles gostam de brincar e são bobões. Eles são bobos. Lembra daquele filme Star Wars? Lembra do Mestre Yoda? Lembra quando o Luke Skywalker pega uma navezinha que ele vai junto com o D2 e R2 na nave e ele vai para um planeta onde ele vai ao encontro do Mestre Yoda para poder ser treinado pelo Mestre Yoda? Lembra? O mestre Yoda tem mais de 800 anos e ele é um mestre, ele é um espírito ascenso, vamos dizer assim, para que possa ser entendido. Ele tem muita luz. Percebam como é que o mestre Yoda recebeu o Luke Skywalker. Todo brincalhão, fazendo um monte de palhaçada. Daquele antigo, Guerra nas Estrelas, bem antigo. Fazendo um monte de brincadeira, palhaçada, Luke Skywalker. Deixa de ser bobo, para, ele nem sabia que era o mestre Yoda. Depois ele falava que era o Yoda. E ele todo impaciente, o Luke Skywalker, todo impaciente, querendo treinar logo, querendo achar o mestre Yoda, sem paciência, o mestre Yoda, não, vamos lá na minha casinha, vamos se alimentar. Tem que se alimentar primeiro. Ele não queria nem comer, ele queria começar o treinamento logo. E o mestre Yoda falando, não podemos começar o treinamento. Primeiro temos que nos alimentar. E ele com pressa, impaciência. Aí o mestre Yoda abaixa a cabeça e aí aparece o Obi-Wan Kenobi, o espírito do Obi-Wan Kenobi, se comunicando com o mestre Yoda, que o mestre Yoda está encarnado, mas ele, o espírito do Obi-Wan está desencarnado. Ele tem mediunidade. Aquelas faculdades de Jedi é tudo mediunidade e paranormalidade que representa. Aí o mestre Yoda fala assim, não vai dar para trabalhar com ele, ele é impaciente. Aí o Obi-Wan fala assim para ele, mas eu era também assim, olha como é que eu tô agora. Não foi diferente comigo? O que, que ele estava querendo dizer? Que o Luke tinha potencial para se transformar fazendo uma reforma íntima. Porque o Luke Skywalker ali representa um espírito muito evoluído, mas ele estava encarnado. Ele estava encarnado. Ele só precisava de uns toquezinhos. Um espírito evoluído, quando está encarnado, mesmo que ele esteja impaciente, intolerante, meio no mundão e tal, quando vem um espírito de Skoll, evoluído, encarnado, e começa a dar os toques para ele, ele está no encarnado e está no esquecimento. Mas quando ele ouve aquelas mensagens de cunho moral elevado, o espírito dele evoluído. É como se ele estivesse lembrando de tudo. Ele vai, opa! Aí ele vai mudar, fácil. Ele vai deixar de ser tudo aquilo que ele era, porque aquilo já está no espírito dele. Né, Yoda? Então, a Sônia, eu chamo a Sônia de mestre Yoda. Agora, se for um espírito pouco evoluído, se ele tiver arrogante, impaciente, prepotente, e o mestre Yoda começar a dar os ensinamentos morais para ele, ele vai continuar impaciente, intolerante e arrogante, porque ele não tem aquela evolução. Vai demorar, às vezes, muitas encarnações, muitas vidas para ele poder ter aquelas virtudes. O evoluído adquiriu aquela impaciência, aquela intolerância, aquilo tudo, porque foi a criação dele, foi o momento onde ele estava, no local onde ele estava e tudo mais. A partir do momento que lembram a ele quem ele é e quais são as virtudes que ele tem, ele lembrou de tudo, ele já abandona aquilo tudo. Rápido. Então é assim que funciona, gente. É assim que funciona. Para você adquirir a faculdade da intuição pura, não é numa encarnação só. São várias encarnações trabalhando com a mediunidade até você adquirir a faculdade da intuição pura. Você tem que evoluir muito, trabalhar com a mediunidade. Você não vai ser médium em todas as encarnações. Tem encarnação que você não vai trabalhar com a mediunidade, mas você é médium. Você pode ser um médico, médico médium. E às vezes nem sabe que é médium, mas é um médico médium. Só vai saber quando for chegar no plano espiritual, que vão te mostrar. Quando você fazer a cirurgia, tinha um monte de espírito acoplado em você, um monte de espírito canalizado com você, incorporado, e você nem sabia. Só ficou sabendo depois que desencarnou e chegou no plano espiritual. Era um médico médium. Porque além de ter o conhecimento na medicina, também tinha um cunho moral elevado.